Nerd Maratonista. Já e começamos mais uma Maratona Nerd para destrinchar mais uma série dos nossos corações. E eu trouxe aqui para falar comigo sobre esta série ninguém mais, ninguém menos do que a minha pinca, mina pai do coração, Dona Joaninha Trek, Ana Lúcia Letier, a seguidora de pôneis, a que destrói tudo, a que já tem muitos apelidos, eu vou gastar minha garganta toda falando eles. Fala, meu amor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer língua, qualquer tempo e espaço, para aqueles que amam gatos ou para aqueles que preferem pandas vermelhos, estamos aqui para falar... A dica aí. De quem a gente vai falar, panda vermelho, quem a gente vai falar? Não é sobre a China. Ah, lá o panda é outro. E nem aquele Red entrando numa fria. Sei lá como é que é o nome dessa porra desse filme da Pixar. Ah, foda-se. Também, né? Ele até merecia, assim, ó. Faz uma anotação aí. Vamos pensar sobre o assunto. Né? E quando vocês sabem que quando eu trago Dona Ana Lúcia Letier aqui no Nerd Maratonista, só pode ser uma coisa. Doctor Who? Não. Star Trek? Também não. My Little Babylon Pony! Babylon 5! Porra, Babylon 5, mulher? Caralho, tá bom, né? Não! É sobre a Great School! Vamos pra quarta temporada de a Great School! E já vou adiantar, essa pra mim é a temporada mais adulta. Olha, concordo 100% contigo. Depois da fase idol dela, né? Aí temos agora a fase corporativa, né? Por assim dizer, né? É a fase em que o trabalho começa a pesar para todo mundo. Então tá, Dona Ana, a senhora não é uma pensadora louca, mas por favor, leia minha sinopse e o histórico. Criada pela Sanrio, a mesma empresa que criou a Hello Kitty, Aggressive Hat School, ou Agretsco, abreviando, foi lançado originalmente como uma série de curtas animados exibidos pela emissora japonesa TBS entre abril de 2016 e março de 2018. Em abril de 2018, a Netflix lançou uma temporada inédita de 10 episódios de 15 minutos cada, e dessa série como uma de seus Netflix Originals. E agora, em 15 de dezembro de 2021, saiu a quarta temporada também com 10 episódios de 15 minutos cada. Agora um comentário meu... Esses 15 minutos rendem, né? Pra caraca! Nossa senhora, pra caceta! Tem hora que tu não... Acabou essa porra, não? Ainda tá na metade. Então tá, a temporada 4 foi de 2021, né? Relembrando, a temporada 3 foi aquela da fase idol, né? Que ela entrou naquelas OTMG Girls. Inclusive é importante lembrar disso porque personagens dessa temporada vão aparecer nesta temporada que estamos agora, né? Então comecemos, pois, com o episódio 1, colega. É importante lembrar que ela terminou a outra temporada, não só encerrando a sua fase idol, né? Deixou isso pra lá, mas ela deixou pra lá por motivos sérios, né? Ela foi atacada. Por um Stalker, né? Stalker é uma coisa aquela... agressiva mesmo, mais agressiva do que a própria Hetsuko. Né? Aquela mula, aquela filha de uma puta do Stalker, que fez ela até trocar de endereço e o caramba 4. Tudo isso vai ser relembrado agora nessa temporada. Então, como eu falei, episódio 1, um colega, vemos Hetsuko treinando num chato junto com o mestre Wei Wei. E aproveitem, crianças, porque é a primeira e a última vez que o Wei Wei aparece nesta temporada. Mas ele já aparece para marcar, né? Marcou o ponto, marcou o Wei Wei dele, né? Basicamente, deu tudo que ele podia dar para Hetsuko, né? Um treinamento com Nunchaku, vê se pode... A menina agora tá armada e perigosa. Não é? E ela leva esta porra no Nunchaku na bolsinha. Mas é bom, você dobra ele assim, cabe bonitinho. Né? Então tá. Eu preciso, sinceramente, eu preferi spray de pimenta e aquele bagulhinho pra dar choque, né? O taser, mas... Então, cada tá. Uma tem o seu gosto. É que a Rex é mais porradeira. Então tá. Raiden e Fennecon ajudam Retsuko a fazer a mudança da nova pra nova casa da Retsuko, né? E parece uma cópia de onde ela morava, sinceramente. Daí parece que os apartamentos é padrão mesmo, né? Né? É o problema do Japão, que os prédios é tudo igual, né? A Raida acha o Nunchaku e a Fene com uma corrente e uma foice durante a mudança. Caraca, a mulher com uma corrente ninja lá, Scorpion, né? Puta que pariu. Ai, ai. Então a Raida, a Fene e a Retsuko vão até o famoso karaokê. E a Fênico tenta juntar os dois de novo. Ela dá desculpa, diz que vai mijar e deixa os dois sozinhos no negócio lá do karaokê, né, dona? Pois é. Da coisa parece que vai até rolar algum, né? Rolou um climazinho. O Raida se oferece pra acompanhar a Retsuko até em casa, né? Nossa, que cavalheiro. E olha só o passo que a Retsuko dá, né? Que ela convida ele pra entrar. Ele vai colocar o pé na entrada da casa e pim! Congela que nem um sorvete de banana. Ahá, porque ele é um banana. E o banana dourado, Raida larga Retsuko em casa e não faz nada, seu trouxa, cretino. Ele tenta entrar, mas não consegue. É um bananão mesmo. Eu tinha feito uma anotação aqui em algum lugar, porque acho que banana não era nem bem o termo que se servia pra ele. Deixa eu ver qual que era o termo que eu tinha escrito aqui mesmo. Mané. Ah, mané também serve. A banana é melhor, que é mais florida. Banana ainda mais floreada, te dá, né? Potássio, tá? O Raida nem potássio te dá. Banana faz cagar bonito. Ai, ai, ai, meu Deus. Então vamos lá. Aí, não só a gente, dona Ana, mas a Fênico também esculacha o Raida, merecidamente, obviamente, porque ele mereceu ser esculachado. E o chefe porcão entra lá na contabilidade com uma cara de puta que pariu, de zumbi, né? De que parece que vai morrer o parente, né? Mas por que que acontece isso, dona Ana? Porque ele avisou que a empresa não tá bem, né? E que o bônus de final de ano que todo mundo fica contando... Porque, pelo jeito, lá o Japão, assim como nos Estados Unidos, não sabe o que é um 13º salário, né? Não. Ele avisa que o bônus vai ser zero. E todo mundo entra em desespero. Ah, eu nunca vi tanta gente correndo e gritando num lugar fora uma invasão zumbi. Ah, né? Escuta, final de ano, né? Tudo bem que o Japão é diferente, mas eles pensam no Natal como uma época romântica. É uma época que se dá muito presente pra namorada. Talvez não seja aquela coisa de comprar presente pros filhos, aquela festança toda que a gente faz aqui no nosso cantinho. Mas, ainda assim, é um dinheiro que você tá contando pra fazer alguma coisa. Nem que seja só você, sua querida ou seu querido. E, de repente, cadê a grana? Não existe, morreu, sumiu, evaporou. É isso aí. Aí vocês lembram da cena da bananada lá na porta da Retsuko? Ela falou, ah, vem cá, vamos tomar um café. Não, mas é que eu não tomo mais café. Aí beleza, né? Depois dessa da cena do dedo no cu e gritaria, né? A Retsuko vê o Raida tomando uma latinha de café gelado. Aliás, vamos para dar um parênteses aqui. Eu achei numa Rambo, né, numa máquina dessas de japonesa, um negócio de café gelado. Eu experimentei. Dona Ana, nunca me arrependi tanto na minha vida. Poxa, pois eu já tenho uma experiência diferente. Eu já fui na Liberdade, né? Pra quem não conhece, São Paulo é um bairro... É a cidade japonesa dentro de São Paulo, tá? É, não é a Chinatown, é o Japantown. É, Japantown. Se bem que hoje em dia é Japão, China e Coreia, né? Tá tudo misturado é ali. É verdade. E tem muitos... Asiantown. Tem muito. Os mercados que vendem coisas japonesas, de tudo. É, outro dia até peguei assim, uma Fanta sabor morango. E tem café gelado. Eu gosto. Eu sei, eu sou esquisita. Que bom. Não, você faz muito bem. Eu que odiei, mas você faz bem pra caralho. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O presidente, nosso querido Elefantinho, né? faz uma reunião cercada de puxa-sacos, menos um, que é o seu Rimuro, que o cara que é contra a ideia do presidente. Porque a ideia do presidente também, puta que pariu, é fazer uma empresa-lândia, um parque temático da empresa. Ah, tá mano, pô, vai, cara. Não, a ideia é furadíssima, né? É um momento em que você até, digamos assim, simpatiza com o Rimuro, porque ele tá sendo honesto, falou assim, olha... Não tá sendo honesto, não, ele não tá sendo honesto. Ele tá sendo sensato, Sensato, objetivo, falou assim, olha... Não dá jeito, é uma coisa que já está estagnada, já deu o que tinha que dar. É, o local que o senhor mencionou não tem uma boa infraestrutura, você teria que mexer em 1 bilhão de coisas no entorno. É, não vai rolar, é perda de dinheiro, não vai dar certo. Muito bem. A Washimi, depois disso, vai com o Retsuko e Gori num cafezinho, né? E ela conta a história do Rimuro para as meninas, que ficam impressionadas. Mas aí... a Gori desconversa e joga logo na Arexo pra perguntar: e aí, como é que tá tu e o Raida? Pode ser ou tá difícil? E os namoradinhos? Não, é igual a tia velha. E os namoradinhos? Não, eu fiquei pensando assim, pode ser ou tá difícil? Eu falei, a resposta é, tá difícil. Né? Ela diz que o Arexo diz que não tá nada acontecendo. E a Gori estranha, porque vocês lembram disso nos episódios passados, né? Nas temporadas passadas. Ela fez aquela porra do aplicativo de match, e tinha dado match com a porra do Raida, né? Mas também, escuta, só tem duas pessoas cadastradas naquele aplicativo. Fala sério. Só tem a Red e só tem o Raida. Claro que tem que dar match. Eu demorei pra ficar pensando, poxa, da onde será que veio essa história do match? Aí eu parei pra pensar, mas só tem os dois cadastrados. O computador também não faz milagre, ele trabalha com o que tem, né? A Washimi interroga a Retsuko sobre os sentimentos dela com o Raida e fala pra ela ter um encontro com ele pra testar, ué. Você quer saber o que você sente pelo Raida? Se encontra com ele, caceta. É, mulher, ou você toma iniciativa ou não vai dar certo, porque o Raida é mais do que um banana, viu? É uma banana congelada. É uma banana que assiste apresentações da OTMG Girls deitado na cama no celular. É. Às vezes eu fico me perguntando o que ele tem de diferença lá daquele Stalker, viu? É que ele é mais banana que o Stalker, porque o Stalker ainda corre atrás. De forma maligna, né? E trevosa, né? O Raida não tem estofo nem pra isso, coitado. Falando em puxa-sacos, né... O Porcão e a Tsubone lembram dos bons tempos, com um cara velho tentando lembrar os bons tempos, é dose, né? Enquanto o Raida e o Anai ficam estranhando os dois velhos fazendo isso. E na cozinha, o puxa-saco do Kumiya conta pra Retsuko que quer fazer uma festa surpresa pelos 30 anos de trabalho do Porcão. Olha só. Eu não sei como funciona no Japão, até porque também isso tem mudado... O passar do tempo em todos os países, mas 30 anos já seria uma boa idade pro Porcão se aposentar, né? É, mas acho que no caso do Japão depende mais da idade física da pessoa do que a quantidade de anos de trabalho que ele tem. No Japão eles esperam que você trabalhe até morrer na tua mesa, né? É por aí. A Fênico ouve essa história e se mete, porque é óbvio, né? É a Fênico, né? E faz o Raida acompanhar a Retsuko na compra do presente pro Porcão. Donana, por favor, elucide para a nossa plateia como é o presente que eles escolheram pro Porcão. Não, primeiro é bom lembrar que tudo que a Retsuko tava olhando, o Raida ficou botando defeito, né? Uhum. Oh, mas que tojo! No final das contas, eles meio que chegam numa vitrine que tem um ábaco feito de ouro e as contas elas se mexem. Quer dizer, é um ábaco mesmo utilizável, né? Porém feito de ouro, uma peça assim. É como se fosse o troféu o ábaco de ouro. E você quer saber? Para um contador, para alguém que está acostumado a trabalhar com isso, eu até que achei que era um presente legal, mas ele é de ouro, né? Meu bolso está doendo só de pensar. Né? Ainda mais que o Porcão só faz conta com ábaco, né? Mas diz que quando você sabe usar isso, a coisa desenrola, né? Tá. Ana, a gente está no século XXI. Chefe, você sabe que tem gente que não sabe nem ligar o computador e menos ainda achar a calculadora. Eu sei, eu sou professor de informática. Ah, bom. Vamos, tá bom. Peraí, vamos parar, senão a gente vai começar a chorar. Então tá. A Tsunoda ensina pro Raida como é que se tem um encontro, né? Porque ela precisa. Não, peraí, vamos um instantinho. A Tsunoda faz uma intervenção em cima do Raida. Verdade. Porque ela é a professora de assuntos amorosos. É a polícia dos encontros. É a polícia dos encontros, ela simplesmente diz: você está sendo muito errado, você está sendo um tapado. Vamos corrigir esse rumo aqui, Raida. Olha o que você tem que fazer. É. Aí, na volta da compra do ábaco, né, o Raida convida ela para um jantar, porque ele lembra do esporro que ele tomou da Tsunoda, né? E aí ele vê uma notícia com o Tadano. É, nossa mulinha! Olha lá o burrinho, coisinha mais fofa do bebê. É, ele tá num display, assim, daquelas coisas lindas que tem nas ruas do Japão, né? Nossa, a palavra tá me escapando. É um outdoor, mas feito de LED, né? Sim. Ele tá, sei lá, falando dos novos investimentos dele no chat GPT, ou equivalente, não sei. No Enio. No Enio. É o Enio. Pelo menos o Enio me parece que não vai dar prejuízo de 1 trilhão, né? Né? Ele tá andando direitinho. Sabe-se lá, tem os chineses aí fazendo novas IAs, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, eles se encontram com a Manaka, a vocalista lá das OTMG Girls, e eles vão pro encontro com a Manaka, mas é muito banana. Atira colo, né? Puta que pariu, cara. Elas ficam fofocando, cara, vai, papo vem, e o porra do Raida vai embora dando uma desculpa esfarrapada que esqueceu um encontro com um amigo. Ai, banana. Como diriam os Minions... Banana. Olha, mais um pouco o Raida podia mudar de nome pra Minion, viu? Porque ele tá quase amarelando. Banana. Aí a Manaka pergunta pra Raida: e aí, que porra é essa? Esse cara é o que pra você? Ah, é só um colega. E é assim que acaba o episódio 1. Banana do cacete. Mané.